não estás mais ao meu lado, coração. E minha alma está cansada de chorar. Sei que já não posso ver-te, porque Deus me fez querer-te, me fazendo sofrer mais. Sempre foste a razão do meu viver. Adorar-te foi a minha religião. Em teus beijos encontrei o calor que era um brinde ao amor e à paixão. Esta é a história de um amor que aumentou meu sofrer, que me fez compreender todo o mal de querer. Vida, destruindo-me depois. Oh, que vida amargurada. Vivo só sem teu calor. Sempre foste a razão do meu viver. Adorar-te foi a minha religião. Em teus beijos encontrei o calor que era um brinde ao amor e à calor que era um brinde ao amor e à paixão.